Você dança bem e eu queria saber dançar. Bem que você podia me ensinar aqui, agora. Tô de refém desse teu jeitinho de você me olhar. Cabelo azul marinho que me leva a outra. Como que eu vou poder te conquistar? Ai, ai, ai, ai. Teu sorriso lindo, morei de aluguel. A dança mais bonita ganha o meu tempo.